Gavestática, o mais refinado conteúdo da internet. O que é overrated demais da conta é Star Wars. E aí, pessoal, começa agora mais um Gavestática. Eu sou o Diego Feifish, estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Fábio. E aí, traças. E com o Aiken. E aí, cambada. Estamos aqui reunidos para falar de quê, Fábio? Eu vou dar uma de host agora, hein? Eu vou puxar para você. O que a galera anda fazendo, né? Gavestática típico, né? Você fez um sotaque muito carioca, cara. Eu? Tá louco? Com esse... Eu acho que foi meio preconceituoso da minha parte falar isso, na verdade. Não, cara. E aí? Pô, já? Como assim? Já, vambora. Tchau, gente. Isso aí, foi mó maneiro estar aqui com vocês hoje. Cara, eu tô muito desconfortável porque eu escutei o último Frango Fino. Os caras ficaram me zoando o tempo todo. Foi? Por quê? Dizendo assim, não, o Gavestade que é legal, apesar do Diego, que todo mundo quando vai apresentar um podcast, né, dá uns gritos, e aí, galera, não sei o que lá. E o Diego fala, oi, gente. Tudo bem, é o vídeo. Cara, vou te dizer que eu gosto desse estilo, assim, mais comedido. Esses que dão um grito, não sei o que, eu não aprecio muito. Não. Olha aí, Doug. É, eu acho meio enjoado também. Uhum. Né? Fica muito forçado esses gritos. Mas o pior, cara, é que mesmo eu falando desse jeito que eu falo, eu acho que é a parte que eu tô menos natural, até hoje, é a pior parte do programa, cara, pra mim. É mais difícil, né? É fazer essa apresentação, porque foge do natural. A gente tá aqui conversando de boa e do nada. Eita, tem que fazer apresentação, né, cara? É verdade. Não pode errar, né, cara? Cortada. Mas e aí, o que vocês têm feito? Cara, eu não tenho feito muita coisa não, na verdade, cara. Cara, eu tenho ido muito ao cinema, mas eu tenho uma série de livros pra indicar, que eu até já tinha falado com vocês. Aí, Fábio, que... sempre cultural, né, cara? Sempre cultural. Né? Intelectual. O que eu tô falando é de uma série de livros que foi escrita por um jornalista chamado Laurentino Gomes. Na verdade, foi uma trilogia que ele fala de alguns momentos específicos da história do Brasil. O primeiro livro foi 1808, que trata da vinda da família real portuguesa pro Brasil, né? Fugindo lá de Napoleão. O segundo livro chama 1822, que fala da independência. E o terceiro é 1889, que fala da proclamação da República, né? E os livros são muito maneiros, né? O cara tem uma prosa muito boa. É livro de época mesmo? Sim, ele não são assim livro de história do jeito que a gente tá acostumado a, sei lá, estudar na escola, né? Ele escreve a partir de um viés jornalístico mesmo, né? Conta muito, por exemplo, como é que era o Rio de Janeiro na época que a família real veio pra cá, como é que essas pessoas mudaram a cidade. É bem interessante, sabe? E o cara escreve muito bem, sabe? Ele prende a sua atenção, né? Uma coisa que eu acho interessante é que muito do que ele fala, a gente não estuda a fundo essas questões da história do Brasil, né? O que nós somos hoje se relaciona com esses fatos importantes que aconteceram, né? E as pessoas não entendem, por exemplo, que a nossa unidade, né, nacional, o país tão grande, né, e tão diverso, para conseguir esse que fosse só um país até hoje foi muito difícil, né? Até hoje a gente parece um país que é uma unidade, uma nação só, mas não, a gente tem muita diferença. As regiões pensam de forma muito diferente, né? Entender como isso aconteceu é bem interessante, sabe? Da hora. Não, mas eu não gosto de ler esses livros. É, né? História do Brasil é sempre chato. É chato, né, cara? Eu detesto a história do Brasil, cara. Muito jovem. Não, tô zoando. Uma vez eu vi o... Olha aí, essa vai pro Anderson Cardoso, né? Fazer uma citação Jovem Nerd. Ele adora quando eu cito. Mas uma vez eu vi o Alexandre comentando, acho que foi até no SciCast, ele falando que você, quando começa a entender o universo, a história como um todo... Começa a ficar mais interessante a história do Brasil, que ele mesmo falando que quando estudava na escola, esse negócio da família real vindo pro Brasil e tudo, ele demorou pra entender, o professor acho que não tinha incentivado nem nada, ele demorou pra entender isso, que eles estavam fugindo de Napoleão, né? Disso aí que ele assimilava uma história com a outra, sabe? Ele disse, agora ficou mais interessante, né, cara? Que você começa a entender a história do mundo inteiro e o que isso, a consequência disso no Brasil, né? Exatamente. Uma coisa interessante que ele fala no livro, que eu achei muito legal, e ninguém ensina isso pra você, né? A gente costuma ver Dom João como um cara excêntrico, até meio imbecil às vezes, né? Mas essa jogada dele foi muito esperta, porque ele tava jogando tanto com a Inglaterra como com a França, né? Ele dizia uma coisa pros ingleses e dizia outra coisa pros franceses e ficava ali no meio sem tomar um partido como se fosse a Suíça, né? Tanto é que dois dias antes da família real partir de Lisboa, né? Fugir, porque as tropas de Napoleão já estavam atravessando a fronteira com a Espanha, né? Uhum. Já tinha uma esquadra britânica, perto de Lisboa, pronta pra ajudá-los a fugir. Porém, se de última hora ele decidisse se aliar aos franceses, a esquadra também tinha ordens de bombardear Lisboa, entendeu? Destruir a cidade. De última hora ele decidiu se aliar aos ingleses e conseguiu fugir, né? E aí, a princípio, tudo deu certo pra eles. Uhum. Isso que eles fizeram, né? No universo de Age of Empires, né? É quando você tá sendo atacado, você vai com um aldeão só fazer outra base, né, cara? Numa tipo outra isso. Ilha. E aí você não vence o jogo, você vai procurar, vai ver, tá lá um aldeão pegando madeira. Pegando pro Brasil. Então, a minha biblioteca não está tão cultural quanto a do Fábio, né? Mas eu li mais alguns livros de autores que eu já comentei até no Gaveteiro. Saiu o novo livro do Brandon Sanderson, chama Shadows of Self. É o segundo livro de uma série meio maluca dele, que é uma mistura de fantasia com, nesse caso específico do Shadows of Self, de fantasia com faroeste. Esse não é aquele da tartaruga não, né? Tartaruga? É que o mundo é tipo uma tartaruga gigante no universo. Não. Esse daí é o... Discworld, isso. É. Isso daí é uma série muito... Mas é desse autor? Não. É de outro cara, né? Isso. Essa série Discworld é extremamente famosa já, antiga pra caramba. Mas o Brandon Sanderson é um autor recente. Ele começou a publicar, acho que foi pro lado de 2000 e poucos, assim, o primeiro livro realmente publicado dele, né? São os livros de fantasia extremamente exóticos, cara. Por exemplo, esse Shadows of Self, né? Ele é de uma série... Como é que eu posso dizer assim? A segunda série de uma série, segunda subsérie de uma série chamada Mistborn dele. Segunda temporada, digamos. É, tipo isso. Eu lembro você falar desse negócio. Você já falou desse Mistborn. Já. É tipo um heist de deuses, alguma coisa assim. Isso, exatamente. A primeira trilogia do Mistborn é uma série heist, assim, num cenário meio vitoriano, meio fim do período medieval, assim, início do Renascimento, vamos dizer assim. Apesar de, quando você lê o livro, você vê que a história não é bem essa, né? E tem um sistema de magia extremamente exóticos, extremamente maneiros, assim. E essa série, Mistborn, essa segunda série, ela se passa uns 300 anos depois do final da trilogia anterior. Nossa, não tem nada a ver, então, uma coisa com a outra. Não tem nada a ver, porque a trilogia anterior, inclusive, é extremamente apocalíptica, né? Então, essa nova série é bem diferente, ela pega o estilo do cenário, assim, já tá bem mais faroeste. E aí você vê um cenário com locomotiva, o princípio dos primeiros carros, né? Luz elétrica, né? No início também. E esse conflito do velho com o novo. Ao mesmo tempo um cara que usa arma de fogo lutando contra um cara que voa e tem super força, saca? Uhum. Então é muito exótico, muito maneiro, cara. Mas esses livros tem no Brasil? Você lê no inglês? Como é que é? Eu leio em inglês ainda, mas o primeiro livro da série Mistborn começou a ser publicado no Brasil pela editora Leia. Se eu não me engano, até o segundo já foi publicado. Mas assim, é uma série muito divertida, cara. E como é que é o cenário, assim, mais ou menos? Dessa série nova, você quer dizer? Como um todo. É porque você disse que não tem tanta semelhança, né? Quanto das tecnologias e tudo. É porque ele é muito exótico, cara. É muito difícil de explicar, saca? Mas fala, pergunta. É porque eu sempre tenho aquele preconceito, uma ideia meio formada de fantasia, sabe? Quando fala de fantasia, que é aquela coisa mais clássica, né, cara? Uhum. A D&D, eu tô ligado que isso não tem nada a ver, né? Cara, esquece completamente tudo que você... Esquece Senhor dos Anéis, esquece D&D. Porque assim, a série original... Muita gente tem esse preconceito também. Aham, com certeza. A série original, pra você ter uma ideia de quão diferente essa série é. No original, né, a primeira trilogia, tem um único império, chamado Império Final, né, do título até. E esse império é governado por um sujeito que eles chamam de Lord Ruler, no original, né, com a tradução horrenda que trouxeram pra cá, como Senhor Governador. É meio complicado, né, também traduzir, né? Cara, Lorde Soberano. Olha que título foda. Que poderia ser, né? Mas esse Lord Ruler, ninguém sabe qual era a identidade original do cara, mas ele unificou e governa esse Império Final nos últimos 1000 anos. Porque ele é uma divindade, assim, ele é reverenciado como um deus. E esse Império Final, os seres humanos são divididos em basicamente duas castas, né? São os nobres, que comandam todo mundo, e os Ska, que são basicamente escravos, são mortos por qualquer coisa, Saca? Tipo assim, um Lorde pode pegar uma Scar, estuprar ela e matar e não vai ter nenhuma consequência pra ele, saca? Na verdade, ele vai ser elogiado por ele ter matado e não ter deixado gerar um bastardo com sangue nobre. E a nobreza desse cenário, a linhagem de sangue dos nobres, tem um talento pra esse sistema de magia que existe no cenário, que é a... eles chamam de alomancia, que você ingere pequenos pedaços de metal e metaboliza esse metal pra conseguir habilidades específicas. Entendeu? Então tem pessoas assim que conseguem ter, tipo assim, uma força física extremamente elevada, conseguem ter sentidos elevados com metal e tudo mais. E um detalhe mais óbvio do cenário é que chove cinzas vulcânicas praticamente 100% do tempo. É um cenário extremamente, meio apocalíptico, assim. Não sei se você tinha falado, deu a impressão que isso é uma coisa mais zoeira, que você tava dizendo que é super divertido e tudo. Eu não imaginei que era uma coisa mais séria, assim, não. Essa daí é o conceito de diversão dele. Basicamente. Agora imagina o pessoal do 11 Homens e um Segredo nesse cenário. É basicamente isso, a primeira trilogia. Mas aí, né, pra segunda trilogia do Faroeste, tem bastante modificação do cenário. Ele já não é tão apocalíptico assim, e é difícil de explicar, especialmente sem dar spoiler, né? Eu vou indicar aqui que eu tô num período meio de boas em casa aqui, eu tô assistindo filmes e documentários. Aí eu assisti um filme que chama Intocáveis. Aquele filme francês? É o francês. Tem duas versões, né? Tem o francês e depois fizeram uma versão americana. Tu é americano também? Isso americano é aquela de máfia lá, né? Ah, pô. Não é uma piada, né? É um comentário. É. Você sabe que agora eu fiquei em dúvida se tem mesmo a versão americana? Eu não lembro de ter visto nenhuma versão americana. Os Intocáveis, americano que eu conheço, é justamente aquele com... É o da máfia. É, da máfia, né? É, do Al Capone lá, né? Isso, isso. É, não, esse Intocáveis é outro. Agora conta a dúvida. História, Viviane. A história é um cara muito rico, que ele ficou... Agora eu não sei se o termo é paralítico ou se é paraplégico. Tetraplégico, na verdade. Tetraplégico, isso. Ele só mexe a cabeça. É Superman, é o mesmo caso do carinha lá, Christopher Reeve. E ele tava fazendo uma seleção pra cuidadores, que ele precisava de cuidadores 24 horas e tal. Aí ele chegou um cara muito louco, é um ex-presidiário, que ele só queria, na verdade, que o cara assinasse que tava se recusando, que ele não era adequado, que não queria contratar ele, porque daí com 3 recusas de procura de emprego, ele conseguiria receber o como se fosse o seguro-desemprego, sabe? Daqui. Aí ele precisava disso, porque ele não queria trabalhar, na verdade. Nossa, muito BR isso, né? o cara é meio BR. Só que daí, quando ele entrou, e ele entrou mó malandrilso, cantando a secretária, falando as coisas lá, e não tratou o cara como se ele fosse inválido. Que nem todo mundo chegou fazendo, mostrando as referências, falando que fez escola de não sei o quê, que cuidava de não sei o que lá. Ele não tratou como um inválido. Olhou, falou, não. Mas ele sabia? Ele sabia? Ele chegou, viu o cara na cadeira de rodas e deu papel pra ele. Assina aí, pô. Foi embora logo. Não tem como não saber que um cara é tetraplégico, cara. Eu acho que isso é meio difícil. Até tem uma passagem no filme que o pessoal começa a ficar preocupado, né, quando ele contrata o cara pra ser cuidador dele e tudo. Aí ele virou e falou assim, é porque ele não me vê como... Ele atende o telefone, sabe o que ele faz se é pra mim? Ele me passa o telefone. Ele joga, né, cara? Entende aí, pô. Ele esticava o braço, assim, mostrou mesmo. Ele atendendo o telefone, era pro cara, ele estendendo o braço, falando assim, ó, telefone pra você, sabe? Tipo... Aí ele falou assim, porque ele me trata como uma pessoa normal. Ele não me trata como um inválido. E até foi por isso, quando eles saíam, assim... A primeira vez que eles foram sair de carro, o carro do cara era todo adaptado. Aí era tipo uma van. Aí ele tinha que andar atrás. Aí ele virou e falou assim, não, cara, eu não vou levar o senhor aí atrás como se fosse gado. Uhum. Aí ele falou assim, não, mas esse é o único carro adaptado. Ele falou, não. E aquele carro? Era um esportivo foda, assim, mó bonitão. Aí ele falou assim, ah, não tá adaptado. Ele, não, tudo bem, eu coloco o senhor sentado, põe o cinto de segurança, não tem problema nenhum. Uhum. Que foda, né, velho? Eu às vezes fico pensando, não consigo nem me colocar no lugar, assim, como deve ser a vida do cara tetraplégico, Assim, é claro que isso vai variar de pessoa pra pessoa, cada pessoa vai reagir de uma forma, né? Mas eu imagino que, no caso do cara mesmo, só pelo alguém não tratar ele como um ser especial, assim, que precisa de todos aqueles cuidados, isso já deve chamar atenção mesmo, né? Que nem eu vi até um podcast, acho que eu nunca cheguei a comentar aqui no Gavião Estático, eu já comentei com vocês, o Invisibilia. Uhum. Tem uma edição, não lembro exatamente do que eles estavam falando, mas eles contam de um caso de duas pessoas cegas, né? Que elas começaram a fazer alpinismo. Isso é meio doido até, né? E todo o preconceito que... Assim, aquele preconceito meio que... Até por... Excesso de zelo, na verdade. Excesso de cuidado das pessoas, assim. Cara, não é preconceito. Se eu fosse fazer alpinismo, as pessoas iam achar que eu ia morrer, cara. Imagina se chega duas pessoas cegas. É que eu não lembro exatamente os detalhes, mas tinha umas medidas lá de proteção lá que eles estavam tomando. Mas, tipo... De qualquer forma, ainda são pessoas cegas fazendo alpinismo, né? Uhum. Eles falando, assim, de quando isso é assustador, mas eles meio que sentiam necessidade de fazer isso. Porque, tipo, uma pessoa cega não podia entrar numa sala que as pessoas afastavam os móveis de qualquer obstáculo possível, sabe? Então era meio que um exercício de eles se exporem ao perigo, sabe? Uhum. Bem maior até que do dia a dia, pra tentar se sentir parte, né, do mundo, né, cara? E é meio doido isso. E às vezes é isso que a pessoa quer, né? É. Eu acabei comentando brevemente do Invisibilia, e você falou desse filme aí. Eu lembrei até um dos casos que eles comentam lá, que é meio parecido com isso. É logo no primeiro episódio, né, do Invisibilia, que é um podcast gringo, então é em inglês, né, pra quem isso é um obstáculo, realmente é um problema, mas pelo menos o pessoal tem uma dicção boa, microfones bons, então é pra quem tá aprendendo, dá pra entender mais ou menos. E no primeiro episódio lá, que eles estão falando lá de... Assim, a temática do podcast é meio que tem esse nome, né, Invisibilia, por falar de sentimentos e outras coisas que são invisíveis, entre aspas. Aí o primeiro episódio deles foi sobre pensamentos. Eles pegam dois casos de pessoas que tiveram que lidar com seus pensamentos de alguma forma, sabe? Eu não sei se vocês já ouviram falar, é um caso famoso até. Sabe de um cara que ele, quando criança, ele começou a se passar mal e foi perdendo os movimentos do corpo? E até que chegou um ponto que ele entrou em um coma e ficou no hospital por vários anos em coma. Só que, sei lá, depois de alguns anos, ele despertou, mas só a mente dele, o corpo dele não mexia. Não sei se já ouviram falar desse caso. Essa história é famosa, assim. Ele escutava tudo que todo mundo tava falando. Ele tinha total noção do redor dele. Ele via. Eu não lembro agora, acho que ele enxergava, assim. Inclusive ele enxergava, só que ele não conseguia mover os olhos, né? Ele enxergava, não lembro se ele tinha sensação de toque, mas ele meio como se estivesse consciente só não tinha os movimentos, né? Ele recebia informações, pesadelo, só que ninguém sabia disso. Sim. Porque você não tem nem como pedir pra morrer, assim. Tipo, me mata. Não tem, não tem como. Não tem, cara. É. E outra coisa que é bizarra é que depois de um certo tempo, a descrição dele, né, do programa, no caso, o tema era esse, dos pensamentos, né? E como ele tinha que lidar com os pensamentos? Porque ele ficava frequentemente no início, quando ele despertou, pensando, pô, você é um bosta, você não serve pra nada, você é um peso morto, não sei o que lá e tudo. E isso era horrível. E ele não tinha nada que ele podia fazer, então ele conseguiu se abster dos pensamentos dele por muito tempo, simplesmente... Qual era a sensação? Cara, eu existia, sabe? Caraca! Eu conseguia, às vezes, passar os dias sem pensar em nada. Eu só existia, cara. Mas isso pode, é muito, né, cara? Doido, cara. E diz que teve vezes que a mãe dele ficava falando com ele, sem saber que ele tava ouvindo, né? Mas falava, e chegou um momento que ela falou, pô, eu espero que você morra, sabe? Falou pra ele, e ele disse, aí eu tava lá ouvindo no momento que ela falou isso. E no podcast é foda que eles entrevistam a mãe, né? E a mãe fala, eu falei isso pro meu filho, né? Aí logo em seguida, eles, né, na edição colocam, né, aquela voz robótica, porque o cara, apesar dele tá em recuperação hoje, né, ele já ter conseguido voltar, ele ainda fala com aquela voz robótica, lá com aquele aparelhinho, tipo do Stephen Hawking. Hawking, né? Que ele tem um aparelhinho desse e tudo, né? Eu não consigo imaginar como que esse cara se manteve são, cara. Também não, cara. Chega a ser angustiante, né, cara? E o podcast é muito bom, que ele tem todo aquele formato de documentário, como a gente vê muito na TV, sabe? As repórteres vão entrevistando as pessoas, aí coloca as pessoas falando, sabe? É muito legal, assim. E que em podcast não é tão comum, pelo menos não aqui, né? Eu nunca vi, pelo menos, um podcast brasileiro com esse formato. E a gente não costuma ouvir tanto, assim, a galera falando dos podcasts gringos, né? E tem muita coisa boa. boa, muita coisa original, né, cara, lá fora. Aí tem esse episódio, tem um outro lá, que eles falam do medo também, né, que é outro sentimento, no caso, né. Esse episódio específico começa com uma gravação, que dá pra ver que é uma gravação tipo num local, assim, se escutam as crianças brincando, assim, como se fosse no mato, dá pra escutar o vento, sabe, essas coisas assim, uhum. Tipo no campo, né, brincando, né. Aí uhum. e a repórter vai narrando, né? Não, aqui tem essas crianças, eles estão brincando e elas não sabem que estão sendo gravadas, né? Tem uma pessoa que está observando elas, né? Uhum. Aí vê as crianças brincando e tudo, aí depois eles falam, não, a gente está aqui com a pessoa que gravou, né? Aí fala que é um cara, um pesquisador, que tava estudando o que é que as crianças fazem quando não tem nenhum adulto por perto, sabe? Como é que elas reagem, como elas interagem umas com as outras, né? E vendo que elas estavam, tipo, no meio de uma mata, assim, acho que da vizinhança, né? Isso daí foi uma gravação feita na década de 70, 80, não lembro agora. E estava num lugar, assim, considerado perigoso, né? Meio afastado, né? E elas estavam lá brincando sem medo de nada e às vezes até a criança tem medo, mas ela enfrenta o medo, sabe? Isso é uma coisa meio natural da criança, sabe? Aquilo, não, aquela casa abandonada ali é mal-assombrada. Elas ficam cagadas de medo, mas querem ir lá, sabe? É bem interessante isso. E depois, mais uma vez, a edição do podcast é muito boa, né? Que aí eles colocam, assim, um adulto falando, né? Dizendo, não, eu não deixo minhas crianças saírem de casa, porque a gente vê o que tem na TV, isso já nos tempos atuais, né? A gente vê o que tem na TV, tudo que acontece, a violência que tem nas ruas e tudo, né? Aí depois a pessoa fala, esse cara é a criança que tava brincando lá no início da gravação, já crescida hoje em dia, né? E elas mostrando os dados que, tipo, cara, né? Lá atrás, as estatísticas mostravam que tudo era muito mais perigoso, sabe? Só que hoje tá tudo muito mais globalizado, né, cara? Tudo que acontece, você vê na TV, tal da Atena lá falando de todas o podre da cidade, né, cara? Eu não sei como é que é a realidade aqui no Brasil, né? Mas no caso da cidade deles falando, né? Diz que, tipo, a violência diminuiu, todos esses problemas diminuíram, mas hoje em dia as pessoas têm mais medo, né? E eles ficam no podcast inteiro questionando isso. Se o medo, ele surgiu pra autopreservação do ser humano, né? A gente vê uma coisa perigosa, a gente não vai para aquela coisa perigosa para se autopreservar, né? Só que hoje em dia, muitas vezes, eles ficam questionando isso. Será que o medo hoje em dia é necessário, sabe? Que você pode, muitas vezes, através do medo, você se trancar de uma forma que você pode não viver plenamente sua vida, sabe? E é interessante esse questionamento, sabe? Uhum. Inclusive, eles olham depois um caso de uma mulher que ela, por algum problema, né? Ela não consegue sentir medo, né? Caraca. E eles sempre pegam uns casos desse tipo, assim, que chama atenção. Extremos, né? O quanto isso pode ser perigoso pra ela, que ela já... Não sei como ela tá viva, quantos anos tem essa mulher? Então, não fala, porque não fala nem o nome, nem a idade, justamente pra não expor a mulher, né? Inclusive, essa é uma entrevista que elas fazem, tipo, terceirizada. É um médico que grava a entrevista e manda pra elas depois, né? Que elas não têm acesso a essa mulher. Mas dizendo que, no caso, essa mulher já foi ameaçada até e ela não conseguia sentir medo da ameaça, né? Ela, clinicamente, ela tem todos os outros sentimentos, sabe? Ela consegue sentir raiva, felicidade, frustrações e tudo. É só o medo que parece que é suprimido, sabe? Que doideira, cara. Não, é muito doido mesmo, cara. Mas fica aí. É minha recomendação. E só fazendo uma breve nota aqui no Gavestática. Acho que foi aquele preconceito, né, Fábio? Que você tinha falado lá do Mamilos, né? Uhum. Que você tinha recomendado, que eu nunca tinha ouvido, eu assinei e também é muito bom, cara. Eu já escutei quase todos os episódios. Fica a recomendação aqui, reforçando a recomendação do Fábio. Eu, por outro lado, tô escutando. Como é o nome? Bilheteria. Ah, tá escutando bilheteria também? Tô escutando, escutei muitos. Só acho que eles se perdem muito nos assuntos, mas geralmente são muito bons, assim, os episódios. Quando eles não divagam demais, assim. Sim, é o que o bilheteria, cara. Dá pra ver que eles não editam praticamente nada. Se não for nada. Cara. E é uma gravação que eles meio que deixam gravando, é até engraçado que eu já vi várias vezes, tipo, um carro passa assim com barulho mais alto, aí eles param de falar assim, né, pra o carro passar, aí eu penso, cara, por que não cortou isso, né? Tipo, eles até pararam de falar, né, cara, eu acho que eles simplesmente não, cara, termina de gravar, renderiza e pronto, sabe? Eu queria ter esse desapego, cara, assim, eu não sei se isso é bom ou ruim, né, mas se eu tivesse desapego, é capaz que o Gavestático saísse numa frequência ser maior, né? Mas é difícil, cara. É difícil, né? Mas eu acho que aí já é desapego demais. É. Mas assim, como eu falei, hoje é o meu podcast favorito, né? E mesmo eu não querendo editar dessa forma, né? Ainda assim é o podcast que eu mais gosto. É, mas Mamilos estão no coração, cara. É, né? Tá bem pertinho, tem dois. Tem dois. Eu gosto pra caramba. Ai, gosto muito. Eu tô curtindo muito. muito mesmo, cara. A pluralidade, né, cara, de opiniões. É. Eu gosto também. Eu comecei a escutar. Alguns eu gosto mais, outros eu gosto menos. Tem uns melhores que outros, né? Como todo podcast. Né? Eu não lembro, porque eu não tô escutando muito na ordem, não, sabe? Eu vou pulando. Eu também, não escuto na ordem, não. Então eu não sei dizer se isso daí foi desses que saíram agora ou se é um dos mais antigos, que eu achei interessante a abordagem que elas deram, né? Sobre um caso de uma mulher que era uma empregada doméstica, se não me engano. Ela teve o filho na casa da patrões. Esse foi um dos mais recentes, acho que foi o penúltimo. Ah, tá. Ela teve o filho escondido, né? Os patrões não sabiam que ela tava grávida. Ela teve, acho que no banheiro, né? Da casa. E ela ficou com a criança uns 10 dias ainda, não foi? Cara, como é que isso é possível, caraca, né? Muito doido isso. Pode, né, cara? Essa foi a daquela mulher que deixou o filho na sacola, perto da porta da igreja? Acho que foi. Acho que foi um negócio desse. Mas o que eu ia falar é que eu achei interessante você ver elas falando isso, não demonizando a mulher, sabe? Falando como, assim, reconhecendo ainda que a mulher está errada e ela tem que responder por aquilo que ela fez. Sim, mas tentando ver o lado dela. Por, cara, uma mãe fazer isso, cara... Sem querer generalizar que toda mãe é igual, que não é, lógico, mas ela deve ter os motivos dela, independente de serem motivos certos ou errados, sabe? E tentar entender, né, por que será que ela fez isso e tudo. E só pra você ver uma discussão nessa abordagem, sabe, de aquilo que a gente tanto fala nos últimos Gavestáticos, né, dos tons de cinza, né, que não é que a pessoa ou é 100% boa ou 100% errada, sabe? E você vê uma abordagem dessa na podosfera, no caso no Mamilos, né, você vê, pô, eu acho que é por aí, sabe? Eu acho que a humanidade tem futuro, sabe? O problema que eu acho é que isso é nicho, né, cara? Sim, sim. 99% das pessoas vão ficar ali na superficialidade, no 01, no código binário lá, e não vai sair disso, né? O podcast, infelizmente, seja o Mamilos ou seja o próprio Nerdcast, é nicho, cara. É nicho. Ainda assim, é uma janela que se abre onde sim, não via nenhuma, sabe, cara? E eu acho isso muito importante. E quando uma pessoa fala, é que nem a gente falou no caso do Anticast também, né? Ninguém tava falando tanto de machismo, no caso, especificamente na podosfera, né? Uhum. E depois do Anticast, teve vários podcasts, incluindo a gente, que falou sobre isso, sabe? E eu acho que é por aí, cara. Alguém vai começar a falar, outras pessoas falam também, e a coisa vai... Mesmo que seja um nicho, isso já é uma vitória, sabe? Sim, sim. Inclusive, é até bizarro quando você fala que... que a grande massa não pensa dessa forma. Não só não pensa, como não tem interesse algum de sair dessa inércia, né? Que ela se encontra. E eu e a Vi, a gente conhece um caso que chega a ser uma caricatura do brasileiro, cara. A gente já viu literalmente isso. Uma pessoa de manhã falando, reclamando da corrupção no Brasil e à tarde saindo pra trocar um mouse que falou que tava quebrado, sendo que ele pegou um outro mouse, sabe? Caraca. Tipo, o mouse pegou um mouse quebrado antigo e foi na loja lá que ele tinha comprado e um novo. E pôs na caixinha do novo. Na caixinha do novo, fazendo isso. E disse, será que a pessoa não tem noção que isso também é corrupção, cara? Ele que tá roubando o mouse, sabe? E isso é a massa, né, cara? O pessoal não consegue reconhecer, né? Que, inclusive, eu vi que você comentou ali, Fábio, naquela entrevista do Emicida, né? Que eu tinha comentado lá no Gavestática. Uhum. Ele até comenta sobre isso, né? As pessoas precisam entender, assim, por quê? Se questionar, por que eu acho que corrupção na mão desse daqui é errado, mas a corrupção na mão daquele outro ali tá ok, sabe? É bem por aí mesmo, né? E não é só corrupção, as pessoas gostam muito de escolher lados, né? Mesmo que o lado que você escolheu esteja cheio de problemas, né? E as pessoas não querem discutir isso, não ligam. E isso em todo canto, não é só no Brasil, não. Mas de uns tempos pra cá isso tá bem evidente aqui, né? Uhum. Mas o Ike não fala nada, fica calado. eu não quero entrar nessa seara, cara. Mas você tem que eu entrar, você é formado você em história. Você não queria cara. Entrar, você não participou do Gavestática e tá muito quieto. Você é formado em história, cara. Você tem que falar. Cara, essa é sua obrigação. Que você é de humanas, cara. Você vai falar merda se for falar isso. Não, cara, é porque eu conheço muita gente extremista de todos os lados dessa discussão. Eu também, mas foda-se. E eu acho que esse pessoal extremista tinha que todos sair na faca um com o outro e se matarem, saca? Pra eu poder sair navegando no rio de sangue que sobrar. Extremismo é foda mesmo, né, cara? Ainda mais extremismo por causa de política. O que a maioria das pessoas não compreende é que os políticos querem que todos vocês se fodam, entendeu? Exatamente. E, tipo assim, não é por causa... Eles não estão se importando com você. É, gente. Não é porque o cara é do partido X ou Y que ele liga pra você. Não, ele quer que você coma merda. O pessoal costuma ter essa sensação de que se tivesse votado em fulano, o Brasil estaria numa situação diferente. Cara, não estaria. Até mesmo, eu, por mais que... Nem falando especificamente do Aécio, nem dessas eleições especificamente, não. Mas por mais que a pessoa esteja boas intenções, não vai ser de uma hora pra outra que essas boas intenções vai dar resultado também, sabe? É, o pessoal tem essa ideia de achar que vai ter um messias, né, cara? Que vai salvar. Não, cara, olha, sinceramente, nessas especificamente, o último presidente que se elegeu, não importa quem fosse, o cenário econômico ia estar essa mesma merda que tá agora. Não importa. Podia ser Jesus. Ia estar desse jeito. Não. Ia estar igualzinho. Não, mas Jesus faz um milagre econômico, pô. Talvez, de fato. Se fosse Jesus, podia até não estar assim, mas... Se não fosse Jesus, só Jesus salvaria nesse caso. Milagre da multiplicação do PIB, né? Só se fosse, porque, olha, a merda já tava feita, só ia chegar e sentar em cima. É, cara, e tipo assim, você pega e é como que nego não vê isso, saca? Tipo assim, o candidato X falou que ia fazer a proposta X, e quando ele assumiu o governo, ele fez a proposta Y, que o candidato Y falou que ia fazer, saca? Enquanto tava na plataforma. E aí, tipo assim, o pessoal que é idiota e fica defendendo o candidato X ou Y no Facebook e por aí vai, brigava defendendo o candidato X quando ele falou que ia fazer X, e depois brigou defendendo quando o candidato X começou a fazer Y, saca? Não faz o menor sentido, cara. Ai, caraca. Que... as pessoas basicamente só olham pro executivo. O que a pessoa não entende é que a Dilma sozinha não faz bosta. E ninguém entende isso. As pessoas ficam lá batendo em cachorro morto, que é a nossa presidente, entendeu? Enquanto você não entender isso, como funciona, né? Tipo, mas é complicado demais, acontece também, cara. Sabe? Cara, é complicado, mas você que tem um mínimo de educação, você deveria, pelo menos, correr atrás disso, né? Entender um contexto maior, entendeu? Mas... É porque eu tiro por mim, velho. Eu já tive várias vezes que eu pensei, agora quero ser um bom cidadão, vou assistir aqui o horário político pra decidir o meu voto. Cara, eu não consigo entender nada, cara. Porque é uma coisa surreal, parece que eles estão falando de um cenário de ficção utópico, sabe? Sempre assim. Eu acho muito bom aquele vídeo, que já tá meio batido e tudo, mas é legal que eles fazem tipo template da propaganda eleitoral, sabe? Sim, é muito musiquinha, bom mesmo. Musiquinha, número do candidato, não sei o que lá, cara. Cara, mas horário político é marketing, né? Horário político é marketing. Então, se você quer decidir por ali, eu tenho dificuldade de saber decidir o meu voto, sabe? E já teve várias vezes que aí eu voto de uma pessoa, digamos, ruim, assim, né? Que depois alguém vem me criticar. E eu disse, cara, realmente, eu acho que eu fiz merda, mas eu não sei como é que eu teria... Que outra opção seria? Tanto que acho que nas últimas eleições, cara, eu voto nulo. Aí o pessoal critica também. Mas você tá votando nulo, cara, então você não tem direito a reclamar. Sei lá, eu só quero me abster, cara, sabe? Exatamente. É muito complicado, não, velho. Você tem o direito de votar nulo e você, mesmo votando nulo, você pode reclamar do que você quiser. Isso é democracia, cara. Não é porque você votou em Dilma ou você votou em essa que você não pode falar. Uhum. Retomando isso aí que você falou, é difícil, cara. Entender o que tá acontecendo exige esforço. Não é você sentar na frente do Jornal Nacional e ficar esperando o William Bonner jogar informação pra você. Você não vai sair nunca da ignorância, entendeu? Uhum. É difícil procurar se informar, mas... E até fazendo aí uma ligação com o que a gente já falou, eu até acho que o próprio Mamilos, e até já teve um telhacast também, que eles falaram de política, muito bom. Inclusive, o telhacast acabou, né? Fica aí um minuto de silêncio pra eles. Não pode ser. Que eles já fizeram. Fazer um apelo a Thiago Mira. Não, mas eles vão voltar com um outro podcast aí, que eu já vi ele falando. Uhum. E eu até vejo que os podcasts vêm fazendo um trabalho legal, pelo menos, assim, de expor algumas informações mais relevantes do que a gente vê em outras mídias, sabe? Muito mais relevante pra mim do que assistir propaganda eleitoral, que em tese seria pra isso, né? Pra apresentar propostas, você se decidir e você ver. Não serve pra nada. No máximo fazer piada, né, cara? É. Cara, você quer ver uma parada que é mais absurda do que como tá a questão dos debates presidenciais e tal, que caraca, nego fica disputando quem ganhou o debate, como se fosse uma disputa de ego, saca? E é uma parada patética, eles não falam nada, e o que eles falam nos debates não leva a lugar nenhum, porque eles não cumprem porra nenhuma, de qualquer jeito, sabe? Não, sem contar que quando o candidato adversário, sei lá, dá uma gaguejada ou fala alguma bosta, cara, aí é vira aquela chacota, né? Cara, que... É nego ri. É. A gente acabou falando de política, vocês perceberam? Pois é. Vocês não querem puxar mais alguma coisa aí? Que vocês têm jogado alguma coisa? Só pra gente terminar numa nota um pouco mais, mais calma. Eu tenho ido muito ao cinema, cara. Eu já vi, assim, nos últimos 2 meses eu vi vários filmes. Mas e a pergunta que não quer calar? E Star Wars, vocês já compraram seus ingressos? O cara tá até falando de off aqui, né? O pessoal vai achar que a gente é poser, né, Vi? Que a gente coloca o nome do filho de Luke e talvez não assistiu o filme. Não no cinema, porque eu acho que vai ser muito difícil. Se bem que eu tava meio... Isso já mostra quão poser a gente é, né? Que eu até tava achando que ia ser em novembro o filme. Descobri agora há pouco que vai ser... Caraca, você me decepciona muito, Fly. E eu descobri agora há pouco que é em dezembro só o filme. Eu acho que tem alguma coisa em novembro aí. Eu não sei se é o Battlefront que é em novembro. É o teu filho que vai nascer em novembro, é. Tem essa também. Tem esse um filho, tem o Fallout. É, Fallout eu sei que é em novembro, inclusive já comprei na pré-venda. Caramba, cara, você pagou 250. Ai, que dor. Não paguei 250. Aí é que tá. Tá bom, você pagou quanto? No ponto frio eu paguei só 200. Aí eu vi essa promoção do ponto frio. É por isso que esse menino largou a academia, tá vendo? É, basicamente, cara. Basicamente. Eu não tô com dinheiro pra pagar academia, não. Que é isso, velho? R$200 no jogo. É. Nossa, tá aí. Coisa que eu não faço mais é comprar jogo em pré-venda. Eu acho que eu nunca comprei nada em pré-venda. Acho que eu nunca comprei jogo em pré-venda. Porque o Steam sempre faz aquelas promoções marotas. É, mas que acaba Steam, sempre ficando um pouco mais barato. No Steam tava 250 também, né, cara? Não, mas eu tô falando das promoções de meio de ano e de fim Velho, de ano. Velho, eu sempre jogo coisas de... sei lá, de 2 anos pra trás, assim, sabe? Mas pô, é que tá, né, cara? Eu tava viciado em Dark Souls, cara, de 2011, cara. Eu tava na biblioteca, isso daí, eu disse, cara, pra que eu comprar um jogo novo? Tem um jogo aqui, jogos muito bons aqui que eu nunca joguei, né, cara? É, aí que tá, né, cara? Eu não vou sobreviver tempo suficiente pra aguentar 2 anos pra jogar Fallout 4. Mas aí, só falando, então, só pra deixar o programa mais datado ainda, vocês querem falar do trailer do Star Wars aí? Vocês acharam legal? Cara... O que eu posso falar do trailer de Star Wars além de orgasmos? que eu lembro que você, há não muito tempo atrás, pelo menos há não muitos Gavestáticos atrás, você tava aí todo Star Wars overrated e temos que fazer um programa só pra falar mal de Star Wars, não sei o que lá. Eu lembro disso. Cara, mas a minha opinião sobre especialmente a trilogia 1, 2 e 3 não mudou nem um pouco com relação a isso, né? Mas você sabe que isso pode se repetir, hein, cara? Cara, se isso se repetir... Eu não sei nem o que dizer com relação a isso. Até gaguejou. Não sei nem o que dizer com relação a isso. Se o J.J. Abrams conseguir cagar depois do que ele mostrou nesses trailers, cara... Os trailers antigos eram bons, nada cara. Nada mais de Star Wars vai dar certo. os trailers antigos eram muito bons. É. Cara, nada fazia sentido, né? Mas beleza. Mas eles tinham os Jar Jar Binks neles, né? Vocês nunca assistiram Fanboys, né, cara? Já. Não. Assim, o melhor personagem do mundo. Tem um cara, porque ele se passa, só pra quem não conhece, ele se passa um pouco antes do episódio 1. Fanboys tipo, é um filme, né? É um filme. Uhum. E tem é um grupo de amigos, né? E um deles tá com câncer, um câncer terminal, lá, uma parada meio séria e tudo. E tipo, eles querem invadir o rancho Skywalker. Uma parada meio séria, um câncer terminal. É. E tipo, tem a grande chance de o cara não sobreviver pra assistir o episódio 1, né? Ele se passa antes do episódio 1. E a ideia do filme é eles invadirem lá o rancho Skywalker pra assistir, né? O episódio 1. E eles vão... É cheio de piadinhas o filme, apesar de ter esse negócio meio mórbido do câncer. É um filme todo cheio de piadinhas. Tipo, justamente ironizando o fato do episódio 1 ter sido o que ele foi. É, tem um cara todo tatuado com o Jar Jar Binks e fala, cara, escute minhas palavras, esse vai ser o cara. É, vai ser o melhor personagem de todos. E é legal que tem várias coisinhas do tipo. Tem o William Shatner, né? A participação especial dele, né? Tem a Carrie Fisher. É Carrie Fisher? Carrie Fisher. É, por um momento eu achei que era que eu tava falando da Trinity do Matrix. Nossa. Acho que é um nome parecido. Aquela é Carrie Ann Moss. Isso. E é bem da hora esse filme. Ela, na verdade, não é tão bom, não, mas só pelas essas piadinhas assim. Eu acho que já ele vale. Ele é bem da hora, mas não é tão bom, não. Não, não, ele não é tão bom, mas, assim, é bem pra fã de Star Wars, né? É. Se você não for, é um filme de besterol qualquer. Mas, é, cara, tá tudo lindo. Esse negócio da nostalgia, não importa, velho. Sabe o que importa? É se você sentar lá pra assistir o filme e você se divertir do mesmo Exatamente. Jeito que você assistiu da primeira vez que você viu o Império Contra-Ataca, por exemplo. Porra, é isso que importa, velho. Não importa Exatamente. Se ele tá apelando pra nostalgia, se não tá. Você, Fábio, é uma pessoa equilibrada. Mas tem uma galera que vai ser já tá contando como se fosse o melhor filme da história. É o filme da vida. Sabe uma coisa? Aqui, mais uma vez, um abraço pra Anderson Cardoso, fazer outra citação ao Jovem Nerd. Sabe uma coisa que eu acho que é o retrato disso? É você ver antes do Hobbit, o Azaghal e o Jovem Nerd lá no Nerd Office falando lá, o Hobbit vai ser o filme, cala a boca todo mundo. E você vê agora um vídeo deles recente falando, sabe o Hobbit, aquele filme? Vamos ignorar, né? Não sei o que lá. É isso, cara. Sabe, aquele hype todo e, tipo, o filme passa, o tempo passa e tá legal. Mas você também não sabe o que tinha por trás pra fazer o cara dizer isso. Qual o cachê, você acha, né, que ele recebeu pra falar isso? Não sei, né, velho? Eu acho que é pura empolgação mesmo. Eu conheço muita gente assim que não tem vlog e se comporta dessa forma também. Eu não só conheço muita gente assim, como pro Star Wars eu tô nesse nível de hype também, cara. Então, assim, eu não tô nem um pouco equilibrado com relação a isso. Nossa, faz muito tempo que eu decidi que eu não ia mais ficar fazendo muito hype. Foi uma coisa... Depois eu só me decepcionei. Foi uma coisa racional, né, Vi? Vou controlar minhas emoções. Vi, eu vou... Eu não vou ficar vendo, tipo, Hobbit. Vou suprimir queria todas muito. As emoções. Mas aí eu pensei assim, eu não vou ficar vendo trailer, porque daí eu vou ver... Eles sempre colocam as melhores cenas nos trailers. Aí eu vou ficar querendo ver, querendo... Quando eu ver, vai ser uma merda. Aí eu vou me decepcionar. Então eu parei. Não, eu te entendo com relação a isso, e eu também, um tempo no passado, eu tomei essa decisão. O problema é que... Tem parada que não dá, cara. Eu vou te falar uma parada aí. Quando eles fazem, corrigindo, né? Falando em português correto. Quando eles fazem um. Editam um trailer desse, tem um psicólogo do lado, cara. Sim, então, com ele sabe, tem uma equipe de psicólogos dizendo, coloca isso, pra fazer o cara comprar um ingresso amanhã. O cara chorou. Eu fiz, porra. Eu já comprei. Olha aí o cara equilibrado que já comprou o ingresso. Se eu não comprar, eu não consegui ver. Não consegui comprar no IMAX. Tamo junto, cara. Time start. Eita, tiro. Falando em armas de fogo aí, ó. É. Não, é pior que tem um casal de amigo meu vão estar na Alemanha, né, quando tiver a estreia. E aí eles não vão conseguir ver lá, porque na Alemanha só tem dublado, saca, né? Coloca... Que bosta! Então, cara, sim. Mas deve ser interessante você assistir e depois tentar entender a história. Vai vendido, não é só a estreia? Não, tá, tipo, até o dia 20 de dezembro já tá quase tudo esgotado. Velho. Uhum. Se tá esgotado até o último dia, vai ter mais dia, cara. Não vai. Mas entenda, no fim do ano eu vou viajar, não sei o quê, ter outra atividade, aí vai dar o dia 20 de janeiro, eu não vi, porra. Uhum. É. E aí, nego já vai comer no spoiler alucinadamente, né? Uhum. Ficar sem entrar no Facebook, pô. Eu vou te falar que eu acho que a cada dia que passa, eu venho ficando mais imune a hype, cara, sabia? Por mais que o Star Wars... Isso chama talvez... idade, pô. É, né? Por mais que o Star Wars talvez seja o filme que eu mais quero ver, sei lá, dos últimos 10 anos, talvez até mais que isso, sabe? Eu tô, cara, sabe, eu já tô até pensando, independente do Luke nascer, né, mais ou menos nessa época, a gente tá precisando dar atenção ao nosso filho e tudo, cara, eu não sinto mais essa necessidade de ver na estreia. Isso aconteceu com o Game of Thrones também, que, tipo, acabou a quarta temporada, que eu achei foi a melhor temporada que teve do Game of Thrones. Começou a quinta, eu tava muito afim de ver, eu disse, não, mas vou esperar acumular um pouco, cara. E eu comecei a assistir lá pro episódio 7 também. Eu vejo muito também, falando um pouco de videogame, eu vejo a galera lá no Gold Mode, que é a galera do hype, né, cara? É. Você vê o Pita, Paulo Andrés, cara. É o capitão hype, né? Mas eu não falo nem do Paulo, cara. Eu falo do Pita, que eu acho engraçado. Na época do Smash Bros., eles falando que a Nintendo fez aquele negócio de lançar primeiro o Smash Bros. No 3DS, que é o portátil, e depois no console de mesa, né? O Wii U, né? Uh-huh. E ele tinha comprado no 3DS, e eu lembro dele falando, olha só a Nintendo, eles lançam primeiro no 3DS porque eles sabem que é a melhor versão do Wii U, que vai sair depois. Agora eu sou obrigado a comprar no 3DS pra depois comprar no Wii U. Não, cara, você não é obrigado a comprar. Você pode esperar, simplesmente, sabe? Eu vendo eles falando como se fosse uma obrigação. Os caras estão muito hypados, cara. Cara, você sabe qual foi o último hype que eu tive? Foi em 1999, episódio 1, quando eu tinha 15 anos. Caraca! Depois daquele trauma, tipo... Mas na época mais, você já não curtiu, cara? Na época eu achei uma merda. Sério, velho? Caraca! Nossa, na época eu achei eu disse massa, assim, cara. Cara, esse foi o filme que teve os melhores efeitos especiais que eu já vi até hoje. Mas o filme é uma merda. Rapaz, aqui a gente, eu e a minha galera, a gente comprou pra assistir em Campos, né? Campos dos Goitacazes, que é uma cidade aqui próxima. E só dava pra comprar lá pessoalmente. A namorada do amigo nosso que faz faculdade lá comprou pra gente. E a gente só conseguiu pra quinta-feira, 3 horas da tarde. Nossa. Aí tu vai faltar o trabalho? Com toda certeza. Aí, a pessoa desequilibrada, tá vendo? E aí, pessoal, chegamos aqui a mais um bloco de notas, mais ou menos, né? Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui sozinho, eu e os e a natureza apenas, né, aqui da vizinhança. E, excepcionalmente hoje, não vai rolar o bloco de notas, né? Finalmente o Luke nasceu, né? Que a gente tava até falando, né? Que achava que ia nascer talvez até antes do Gavistatic, o que de fato aconteceu, ele se antecipou um pouco. Ele nasceu com uns probleminhas que ele acabou tendo que ficar sob observação lá no hospital, né? Sob alguns cuidados especiais. Mas nada de muito grave, porém isso acabou trazendo alguns contratempos. Até agora, eu e a Vi, a gente tá bem cansado, a gente tá indo direto ao hospital. Ela já teve alta, né, e tudo, só que mesmo assim ela tá tendo que ir diariamente pra lá, né, e eu também. Então acabou que não vai dar pra gravar o bloco de notas a tempo, né. Eu até tava querendo gravar lá com o Ike ou com o Fábio, só que eu decidi, achei melhor dar só esse recadinho mesmo, que assim eu sei que vou aproveitar esse tempinho que eu tô aqui pra terminar a edição do Gavistática, né. Então é isso, né, só queria dar esse recadinho pra vocês. Então, quem mandou e-mail, não se preocupe, que mês que vem a gente tenta ler todos eles, né. E muito obrigado a todo mundo, né, que desejou felicidades, que deu os parabéns lá pela vinda do Luke, né? Espero que tenham curtido o programa e então mês que vem a gente se vê por aqui. Um abraço, falou! I'll kiss the pillow dreamer.